todos marcham pela cidade com um direito dado pela sociedade. Esmagam, quebram, dão coronhadas, garantem a nossa vida ordenada. Vão defender o pobre do idiota, manter seu status de patriota. Mataram dois revolucionários antes que eles explodam o plenário. E junte todos os loucos, todos os profetas, junte a todos num grito de liberdade, do caos à eternidade, gerando um pacto. Pacto! Mudando, mudando, todo mundo. Pacto, pacto, pacto, pacto. Mudando, mudando, todo mundo. Pacto, pacto. Poder, guerra é uma forma de lazer. Fome é uma maneira de morrer. Pacto é necessário